ZYM 802, 91,9 MHz, Rádio Boas Novas FM. ZYI 530, 1270 kHz, Rádio Boas Novas AM, emissoras da rede Boas Novas.